Alguém da Ásia me disse. A Igreja Assembleia de Deus apresenta. Posso ouvir a África pedir. Departamento Semeador, trazendo até você as notícias missionárias. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com este pequeno versículo, nós queremos saudar a todos os irmãos neste sábado de manhã com a bendita paz do Senhor. Estamos mais uma vez com o programa de missões, O Semeador. Na direção do programa, primeiro líder, presbítero Oscar, segundo líder, Juliano Custódio Vargas. Na direção geral está o nosso querido pastor Geraldino Silva. O nosso desejo nesta manhã é que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nós queremos desejar a todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã que o Espírito Santo do Senhor inunde o seu coração e que você se lembre que missões está no coração de Deus e que nós devemos atender o chamado do Senhor Jesus aos nossos corações, apregoando as boas novas, dizendo que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Muito bem, meus amados, nós estamos aí com muita alegria no nosso coração, como disse o presbítero Juliano, nessa oportunidade, trazendo até você mais uma vez o programa do Departamento de Missão. Eu quero, neste momento, agradecer, meu amigo ouvinte, a tua sintonia, você que está, quem sabe, aí na sua casa, quem sabe está no seu carro também, viajando a trabalho pela nossa região. O desejo do nosso coração é que o ambiente do seu trabalho nesta manhã esteja movido de uma paz verdadeira. Meus amados, nós queremos agradecer também nesta manhã o nosso técnico de som, que é muito importante na nossa vida. Nós queremos também agradecer nesta manhã nossos patrocinadores, né? Que se não fosse pela mão amiga, né, pela liberalidade destes, seria também impossível que nós viéssemos trazer este programa ao ar nesta manhã. O desejo do nosso coração, já iniciando, né, com este versículo bíblico, que está em Mateus, né? Mateus 11 e o verso 28, aonde nós iniciamos com esse versículo, Jesus fazendo um grande convite, dizendo a ele: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. O que nós vemos é que Jesus dirige-se a dois grupos de pessoas distintas, aqueles que estão cansados e também aqueles que estão oprimidos. Olha, se nós tentássemos descrever esta canseira que Jesus estava referindo-se, Jesus não estava falando em uma canseira física, aquela canseira que devido à exaustão, à canseira do dia a dia, você chega na sua casa exausto fisicamente. Mas Jesus estava falando de uma canseira muito pior, aquela canseira que permanece na alma, devido às circunstâncias da vida. Esta canseira física, com uma noite de repouso, você torna-se a descansar. Mas quando esta canseira está na alma, muitas vezes é uma canseira contínua. E Jesus, ele faz uma promessa dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Quem sabe a gente carrega sobre os nossos ombros um grande peso durante a caminhada e vem uma mão amiga e diz assim: ó, você pode me dar esse peso que eu vou te ajudar? Jesus, na verdade, ele quer fazer isso na nossa vida. Meus amados, nós entendemos também que Jesus dirige-se aos oprimidos. nós entendemos que a pessoa oprimida é aquela que está obrigada a conviver com uma situação, com uma circunstância na sua vida. Ela se obriga a viver com esta circunstância, ela está aprisionada, está oprimida, e Jesus dirige-se também aos oprimidos. Meus amados, quem sabe alguém nesta manhã está oprimido a um sentimento que não queria ter esse sentimento sobre o seu coração, mas não consegue se libertar desse sentimento. Quem sabe é uma mágoa, uma angústia. E como é difícil nós vivermos com uma angústia dentro de nós. Quem sabe alguém nesta manhã também está sendo oprimido por um vício. Não quer, tenta com suas forças humanas se libertar desse vício, mas sabe muito bem que parece que isto é bem mais forte. Mas Jesus chega aos oprimidos e faz uma promessa: eu vos aliviarei, eu lhe darei liberdade. Quem sabe também nesta manhã alguém esteja oprimida, o oprimido, pelo um pecado diante de Deus, ou quem sabe um hábito que lhe distancia de Deus. Até mesmo isso, este hábito pecaminoso, quem sabe lhes deixa triste e cabisbaixo. Parece que eu vejo nesta manhã alguém querendo pegar com a sua mão esse sentimento e tirar do seu coração. Mas nós entendemos que isto, muitas vezes é difícil nós nos libertarmos de alguns sentimentos. Mas Jesus, porém, nesta manhã, ele te faz um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isaías 40. O Senhor, porém, nos enche de esperança, dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecerem. Quem sabe você está desanimado? Nós entendemos que o ânimo da pessoa é o agente ativador. Mas quem sabe você está com a tua alma cansada? Quem sabe nesta manhã mesmo você olhou para o espelho da sua casa, ao decorrer dos dias também, e falou contigo mesmo: eu estou cansado. Quem sabe você vê ao teu redor e vê que não falta nada, mas na tua alma há uma canseira. Mas Jesus nesta manhã lhe faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tirarei este peso dos teus ombros. Aceite esse convite. Jesus apenas quer uma atitude da sua parte nesta manhã. Nós queremos ouvir nesta manhã também, já dando continuidade ao nosso programa, uma faixa musical. Quero ministrar na tua vida, meu irmão, glória, a unção e o poder do Senhor. Se vou declarar que Deus assinará vitória, vitória. Quero ministrar na tua vida, meu irmão, a glória, a unção e o poder do Senhor. Sim, vou declarar que Deus assinará vitória, vitória, vitória. E onde houver a dor, o teu Deus assinará. Jeová Rapá, Jeová Rapá, meu Deus te cura. E quando faltar provisão, o teu Deus assinará. Jeová Jireh, Jeová Jireh, teu Deus Deus provê. Amor, um sentimento que nos qualifica a fazer missões. Ajude-nos intercedendo, evangelizando ou fazendo a sua contribuição através do carnê missionário, o Semeador. Muito bem, meus amados, nós entendemos que a igreja missionária é semelhante a um exército. Nem todos estão combatendo na frente, nem todos, quem sabe, estão dando a sua vida, o seu corpo para guerrear. Nem todo mundo está na linha da frente. Se nós olharmos um exército, sempre vai ter aqueles que estão na retaguarda, auxiliando, ajudando de uma forma ou de outra, para que sim, o exército de uma forma conjunta, ele venha sair vencedor. É essa a igreja missionária. Nem todos estão no campo missionário, nós entendemos. Nem todos têm a chamada de estar, quem sabe, na África, como está o nosso missionário Luciano. Nem todos têm esta chamada. Mas de uma forma ou de outra estão cooperando, estão auxiliando com a sua oração, com a sua intercessão. Estão auxiliando também, contribuindo mensalmente com o carnê de forma liberal, com toda a liberalidade no seu coração. E nós queremos agradecer muito a Deus pela sua vida nesta manhã. Meus amados, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja gentílica, uma igreja de Antioquia, a qual se sobressaiu, e me chamou muito a atenção esta igreja. Visto que Jerusalém, Israel, estavam eles passando por uma grande crise, uma miséria, uma fome, naquele contexto, a Bíblia Sagrada nos fala que estando Barnabé e Paulo naquela localidade, a Bíblia diz que veio sobre o coração destes discípulos, seguidores desta igreja, e mandar uma cooperação a Jerusalém para suprir as necessidades dos irmãos, que eram muitas em aquele contexto. Se nós o tentássemos definir, qual é este sentimento que estava sobre o coração desta igreja de Antioquia? E eu poderia definir esse sentimento, esta atitude da igreja de Antioquia em abençoar Jerusalém, mesmo sendo uma igreja gentílica, como uma igreja movida por um sentimento de compaixão. E quando nós temos o sentimento de compaixão dentro de nós, nós conseguimos fazer realmente valer o que a Bíblia nos manda: amarmos o nosso próximo de todo o nosso coração. O que é compaixão? Compaixão é condoer-se com a situação do próximo. Compaixão é não estar indiferente. Compaixão é sofrer junto com o irmão. E dentro desse sentimento, meus amados, que é sofrer junto com os nossos irmãos, nós vemos, porém, e até muitas vezes nós o falamos, eu mesmo, muitas vezes, falei que sou livre. Mas eu quero fazer uma pergunta nesta manhã. Será que somos livres mesmo? Será que podemos dizer que somos livres? Será que podemos de verdade dizer que somos livres? Vendo os nossos irmãos sendo perseguidos em diversos lugares do mundo, a qual nesta manhã também nós queremos passar esse sentimento no coração dos amados irmãos. para nós termos em mente, até para nós estarmos cientes do que estamos falando, os cristãos da Tanzânia buscam um lugar para cultuarem a Deus, visto que seus templos foram queimados. Há uma grande perseguição. Será que nós podemos nos considerarmos livres, sabendo que os nossos irmãos no Iraque são obrigados a fugir até mesmo do seu país devido a uma perseguição muito forte naquele lugar? Vamos nos colocar por um momento na situação de um cristão perseguido. Eu quero que você se coloque nesta manhã na situação de um crente perseguido. Imagine-se sendo acusado injustamente de traição, lançado numa prisão por 15 ou 20 anos, sem ter um julgamento justo, ou ser impedido de professar a sua fé abertamente, de ir à igreja aos domingos, de pregar o evangelho, de ler a palavra, de cantar músicas e louvores a Deus. Imagine toda a sua família, cristã ou não cristã, sendo presa por causa da sua escolha pessoal de seguir a Cristo. Essa é a vida de um cristão norte-coreano. Esta é a vida de muitos irmãos que estão sofrendo. Que nesta manhã venha ter essa sensibilidade no nosso coração de nós estarmos orando por esses missionários que estão sendo perseguidos em diversos lugares do nosso planeta, dos nossos continentes. Nós sabemos que temos missionários que estão sofrendo. Como nós podemos dizer que estamos descansados se há mais de 1000 povos que nunca ouviram o evangelho das boas novas? Como podemos dizer que temos paz no coração se a cada 9 minutos, segundo uma estatística, 4 pessoas são vitimadas, mortas pela violência? Deus conta contigo nesta manhã. Deus conta comigo nesta manhã. Não vamos estar indiferente, no nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir uma breve reflexão pelo nosso querido irmão Oscar. Que nesta manhã a palavra do Senhor ela entre no seu coração e que você possa ser incendiado por missões. Lembrando ao irmão Oscar que também aqui em Erechim, quantas pessoas estão indo para o abismo? Quantas pessoas estão neste momento partindo para a eternidade sem salvação? É bem lembrado que nos demais países nós temos que fazer missão. Mas vamos fazer missão começando aqui em Erechim, não é mesmo, irmão Oscar? Começando em Erechim, começamos no seu bairro, dentro da sua própria casa. Vamos orar e pedir que o Senhor Deus nos alerte no sentido de missões. Pai amado, nós te damos graças, Senhor amado, por este programa que o Senhor nos concedeu o privilégio de fazer mais uma vez. Que a presença do Senhor continue agindo em nossos corações e que no decorrer, ó Pai, dos dias em que nós vamos fazer mais programas, que a presença do Senhor possa sim estar em nosso meio, que o Senhor possa abençoar o nosso rádio ouvinte, pessoas que quem sabe estejam enfermas, que o Senhor possa curar, pessoas que quem sabe estejam aprisionadas, que o Senhor possa libertar, pessoas que quem sabe estão, ó Pai, sem o caminho, sem direção, que o Senhor possa mostrar a eles uma direção e o caminho certo. O nosso desejo é que Deus abençoe a cada um de vocês no poderoso nome de Jesus. Lembrando a todos que hoje à noite também nós teremos o nosso culto de jovens no Templo Central. Lembrando também a vocês que no domingo pela manhã, amanhã, nós estaremos a nossa Escola Bíblica Dominical para os adultos, jovens e crianças. E também no dia 28 teremos a reunião geral dos obreiros. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós estamos chegando ao nosso término do programa nesta manhã e com certeza Deus tem te abençoado. Eu quero nesta manhã fazer uma oração a você, meu amigo, que quem sabe tem acordado nesta manhã diante de um dia tão belo que o Senhor tem feito para você e você não consegue, devido à tristeza no seu coração, enxergar isso. que o Espírito Santo possa alegrar a tua alma nesta manhã. E nós queremos fazer uma oração intercedendo por você e também pela sua família. Pai eterno, nós queremos te louvar pelos nossos ouvintes. Nós queremos te agradecer por aqueles que nesta manhã estão em sintonia com o programa do Departamento de Missão, O Semeador. Pai, há vidas que nesta manhã, quem sabe, estão num leito, enfermos. Há aqueles, Pai, que estão angustiados. Há aqueles, Pai eterno, que não têm paz dentro de si. Aparentemente parece que há paz, mas dentro de si há grandes conflitos emocionais. Mas que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa sim chegar até o lar destes. Quem sabe alguém está nos ouvindo também no hospital nesta manhã. Que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, com providência. Nós cremos, Pai eterno, nesta manhã que o Senhor está entrando ali, naquele hospital. E este ouvinte que está nos ouvindo nesta manhã pode receber a bênção, receber a vitória. Nós queremos que você tome posse nesta manhã. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos concedidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor.